Desobnubilando Sons, com Ederson Nunes. Words like violence break the silence. Come crashing in. Em 2000, nasceu a primeira filha de Tori, Natasha. Em 2001, foi lançado o álbum Strange Little Girls, um disco conceitual de regravações. Nesse trabalho, Tori reinterpretou canções que haviam sido originalmente compostas e interpretadas por homens. A ideia era dar uma perspectiva feminina a tais canções. Mas ela não só regravou, como recriou muitas dessas músicas. Um exemplo é 97 Bonnie and Clyde, do Eminem, que por si só já é meio chocante, porque a letra é um pai falando com uma filha que é criança ainda, explicando por que ele matou a mãe dela e está levando o corpo agora no porta-malas para jogar na praia. O original é um rap dançante e a Tori transformou isso numa música triste e muito estranha. Eu vou tocar um trecho aqui, mas antes vou ler uma declaração dela sobre essa música. Eu estava interessada na esposa, que não tinha nome nem face. Todo mundo estava dançando com essa canção e ninguém parecia importar-se com ela. Baby, your dada loves you. And I'm always gonna be here for you, no matter what happens. You're all I got in this world. I'd never give you up for nothing. Nobody in this world is ever gonna keep you from me. I love you. Women, but you know your mama, she's one of those type of women that do crazy things, and if she don't get her way, she'll throw a fit. Don't play with Dada's toy knife, honey, let go of it. And don't look so upset, why you acting bashful? Don't you want to help Dada build a sandcastle? And mama said she wants to show you how far she can float. Don't worry about that little boo-boo on her throat. It's just a little scratch. It don't hurt. Nesse disco, há canções originalmente de vários autores e vários estilos, desde o pop até o heavy metal. Entre os compositores estão Beatles, Lou Reed na época do Velvet Underground e Tom Waits. Outra música presente é I Don't Like Mondays, do Bob Geldof, que é um clássico do meio dos anos 80, falando sobre uma policial ou uma segurança que chega na segunda-feira na escola onde ela trabalha e atira nas crianças ou atira em si própria. Eu não me lembro bem dessa história, mas vamos escutar agora. Down, down, shoot it all down. inéditas, Scarlet Walk. Nothing here to fear. I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Com este disco, Towery surpreendeu mais uma vez, exatamente por não seguir com o experimentalismo dos discos anteriores. Mesmo sendo um trabalho mais acessível para o grande público, as canções ainda são pouco convencionais, nem sempre atendendo à expectativa do ouvinte. Os atentados de 11 de setembro de 2001 serviram como base para a Towery criar um personagem, a Scarlet, que representaria os Estados Unidos. Eu, por mim mesmo, acho esse o disco menos representativo da carreira dela. Não que não haja ótimas canções, que há, mas há canções individualmente muito boas, porque em conjunto elas não formam um todo convincente. Fica tudo meio chato e igual. Vou tocar aqui então uma de minhas preferidas, Mrs. Jesus. Lifelines and suicide crimes, he found me in a state. Grandma person hitched a ride with a Mrs. Jesus. Some ways I don't think it gets any easier. You're walking on the water a bit, but far my favorite one. Now it seems we're drowning in a drop of water love. And even as I'm climbing up, there's still is a nervous heaven. Em 2005, a cantora lançou o disco The Beekeeper, ou O Apicultor. Can you patch my jeans, Peggy? Segundo este texto que eu estou lendo, The Beekeeper é mais coeso em suas formas musicais do que o seu antecessor, tornando-se assim um trabalho muito mais sóbrio. Para criar o conceito deste disco, Towery fez pesquisas bibliográficas que abrangeram desde os evangelhos gnósticos até livros sobre a apicultura. Eu gosto muito desse trabalho, ele não é um grande disco como o Boys for Pearly, por exemplo, mas tem grandes canções como a minha preferida, uma das melhores músicas de 2005, The Power of Orange Knickers, em que Towery divide os vocais com Damien Rice. Somebody tell me. headstone could blow me out of this kiss. Am I alone in this? The power of orange knickers under my petticoat. The power of listening to what Este ano, 2007, ela lançou um novo disco, chamado American Doll Posse, no qual ela dá uma de Fernando Pessoa e inventa heterônimos. Ela se divide em 5 personagens que compõem e cantam com personalidades próprias. É um disco interessante, mas acho que acaba cometendo o mesmo erro do Scarlet's Walk, que é juntar músicas demais num espaço pequeno. São 23 faixas, ou seja, é quase um excesso de informação que não deixa muito bem digerir individualmente cada canção. Mas há grandes músicas, e eu posso citar aqui Smoke Joy, que é depressivíssima, quase um requiem, Yo George, uma música bem bonitinha, debochando do Bush, que é essa que toca agora, e Digital Ghost, tratando sobre pessoas que gastam parte de sua vida na frente do computador. Pelo menos foi isso que eu entendi. The madness of King George, yo George. Is this just the madness of King George, yo George? Well, you have the whole nation on the da trilha musical de vários filmes, às vezes com regravações, outras vezes com composições inéditas. Por exemplo, para o filme Missão Impossível 2, ela fez uma versão para a brasileira Manhã de Carnaval. Ficou assim. Sing to the da Tori Amos são muito melancólicos, mas sempre tem uma música alegre. E agora, para acabar esse desobnubilando sons, eu vou tocar a música alegre do Boys for Pelis, chamada Mr. Zebra. Hello, Mr. Zebra. Can I have your sweater? 'Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ratatouille, strychnine. Sometimes she's off from the mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra. Ran into some confusion with the Mrs. Crocodile, dial, dial. Furry muscles marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm, a rush of a syllable to blow your mind. Figure it out, she's a good dumb fella. She got a little fun to fight for money, pennies, rides. Figure it out, she's a good dumb fella to wear the burial. Premature, she said and smiled. Desobnubilando Sons com Ederson Nunes.